OMX. Sabe aquela mina pira e sapeca? Então vale tá dotado que o gordinho no comando vai botar vir na verveza e não cancela. As bolsas de família certa. Atenção, Jalina! Hoje eu sou a cabeçador de cadela, eu sou a cabeçador de cadela, eu sou a cabeçador de cadela, eu sou a cabeçador de pai, eu sou a cabeçador de cadela, eu sou a destra do